be working all day, making money with my niggas, making sure we take care of the children. I don't use cocaine, but I'm a dope nigga, um dos melhores que Moçambique já viu. I remember those days when I was broke, nigga. Never been to Dolce Vita, só anos depois, nigga. Deixei o job, minha life melhorou, porque eu sou um same blood, same blood, same blood, same blood. Ai, ai. Same blood, same blood, same blood, same blood, same blood, same blood. Resposta para vossas perguntas, yeah. Sempre as mesmas, eu gadeiro muitas, yeah. Queremos chumados, já comemos chamuças. No mesmo sono com brancas ou mulas, yeah. Muitas gravaram o meu name. Brrr. Na perna do braço, na head, sou rei do pedaço. Foram muitas paladas vividas da SEM. Vi a visão deste game, yeah. E hoje sou chefe da turma. Barulhos com bafia, um gajo não tuca. Putos me pedem cabeças de puma. Enquanto eu tô busy em fazer minha fortuna, matucas me entregam uma tuna. Mas eu entro com papos de amigos, sou tuna, yeah. Todo o meu case eu entrego a cuna, yeah. Man, tô a dar gás e vocês só entregam-me espuma. Ai, ai. Same blood, same blood, same blood, same blood, same blood, same blood. Same blood, same blood, same blood, same blood, same blood, same blood, same blood, same blood, same blood. Mais frescos de Moçambique, em Blizzy be the God. I don't show ID, se a pita for nice, ela cega a mim. Vocês só falam mais cap, não trepam meu trap, maluco, eu sou VIP. Tenho duas pitas gêmeas, uma coxa, eles chamam de Major League. O iPhone 13, Insta para fotos, DM no LinkedIn. Emocionado, descobriu baixa, agora tá armado, é legal pra mim. Tua bitch quer dançar pra mim, nigga, you know who I be. Sem blood no meu peito, até morrer, with the past, nigga, sai daqui. Same blood, same blood, same blood, same blood, same blood. Jay. Same blood, same blood, same blood, same blood, same blood, same blood. Já faz um tempo que a malta na tua. Alguns só vejo, cruzamos na rua. Alguns gravamos, batemos um papo. Batemos um paco no estudo, maior pé macua. Também se o Ed crescer não atenua. Já temos filhos e estamos a jubar. Só para vir para o estúdio do Luar. Tive que mentir que eu vim almoçar. Se passou comigo, quando pego o micro, sempre pego o micro com vergonha. Fico, me perguntam sempre se acabou de verdade, se vamos voltar. Todos no sucesso, sempre peço rezo. Quando pego um terço, peço sempre um terço dessa luz que eu tenho nos faz a brilhar. Ai, ai. Same blood, same blood, same blood, same blood, same blood, same blood. Same blood, same blood, same blood, same blood, same blood, same blood. Nasceu um sem blood, quem sou você sabe. Me apanha no black, onde é iluar. Apanha no ar, na Espanha nunca. Babies a lutar, de rabo lusar. Essas bitch tão malucas, querem brincar de chupa, chupa. Esses putos tão malucos, todos querem upa, upa. Estavam com saudades, viemos matar. Podemos ficar 10 anos sem lançar. Neste game ninguém vai nos superar. Mesmo separar, sofrendo de precoce, ninguém vão lançar. Same blood, same blood, same blood, same blood, same blood, same blood. Same blood, same blood, same blood, same blood, same blood. Põe pé no beat e senta a lambada. Gastronomia é minha paulada. Sou muito sério, nem uso gravata. Cheio de poesia, Stephen barata. Comecei o business numa barraca. Tenho clientes, malta barraca. É tudo real e não tem charada. Braço tão big, apanha chapada. Man, I'm the king, call me Mufasa. Pop é minha casa, rap é minha raça. Calor de moça, apanha fumaça. Sem blood morreu, blame it na massa. Não quero bifes, frango na brasa. Não somos amigos, te falo na cara. Eu e meus amigos lindos na farra. Não dão ouvidos nesta minha laia. Calor de moça. Rockstar, colored mud, rockstar. It's me rockin', fucking with you, rockin', fucking with you, rockin', fucking with you, rockin', fucking with you. Yeah, I'm one of the best. Of course, I'm one of the